que segue, perseverante, confunde minha rotina, o cardápio do restaurante, o excesso de entorpecente sobra. Estava antes explícito nas suas tarefas, inserido no semblante. Remédio para ásia, o mercado é procurado. Preço para esse produto com orgasmo enfeitado. A cura da loucura, da postura e promoção. Daquela que presta pra mocinha e promoção. Sexo e poesia, tênis e faxina. Rede social, remédio para azia. Cafezinho no bule, com as contas tudo em dia. Abri um crediário, lá nas Casas Bahia. Visitou a Bahia, Recife, Curitiba, Rio Grande do Norte, Mato Grosso e Brasília. Desce outra caninha, pode ser uma Salinas, aquela que brilha no Nordeste de Minas. Garçom, por Deus, isso aconteceu. Garçom, por Deus, isso aconteceu. Logo mais adiante, o caso ficou excitante. Sinto-me atraente, um saliente figurante. Uma proposta de um quarto, resposta. Um barato, despeço de dois amigos. Pago a comando e parto. Pega minha mão, desanda. Peço que tu comanda. Certo que não me ama, julga com quem tu anda. Jura, veio da Holanda, fofinha, feito um panda. Inspira, fazer rima, dança, chat e ciranda. Na salsa para a varanda. Lembro desse momento, a galera de uma banda morava no apartamento. Sussa em uma cama com a mente em Amsterdama. Disputa melhor de três do xadrez para a dama. No ritmo da Umbanda criamos a melodia. Entrei ali à noite, não dormi e já é dia. Recordo francamente com náusea e muita azia. Sabendo que aquilo tudo uma hora vira poesia. Garçom, por Deus, isso aconteceu. Garçom, por Deus, isso aconteceu. Como foi que despertei? Lembranças confusas assim. Perdidão, me encontrei num pedacinho de mau caminho. O que sei, nada sei, por isso volto para te contar. Outra dose de atenção pedirei pra você pendurar.